Livre ingresso até o portão 08, Alfa de Sweet Fox Trust, chama o término, mantendo escuta constante. Ok, mantendo escuta constante, só livre, mantendo na portão 8. O voo 9980, número 1, sir? É o 08. Zero, completo de aproximação e é sistema todo, salvador é 198, decimal 95. 8, 8, 4, 5, obrigado. 3517, chama o centro Recife, 260, apenas 288. 0, VLS, Brasil, Zero, VLS, Brasil. 3753, completo na terra da colégio, tudo quanto é a nível de vocês, 1-0, após cruzar 2-3. Beleza. Então, 3-1-3-6-0, fazer direto, direto, 3-1-3-0. Olá, Duna. Alfa 38 TAP. Direto, TAP, isso, fala. Salvador, bom dia, Oceaner 6235, vindo da Fontrote, autorização Brasília 360. Bom dia, Oceaner 225. Foxtrot, confere, aguarde, coordenação Brasília. Sim, 25, eu já tenho aprovado o nível de voo do repetitivo 380. Copiaria o 380, gostaria de recoordenar o 36. Oceaner 225 autorizado para Sierra Bravo Bravo Romeo via Zulu 7, nível de voo 380, está em uso no zero, primeira curva AA, direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle opera em 120 decimal 8, transponder 5135, Oceaner 225. Regimento 6225, chefe. Solo azul 4201, automação Fox, autorização Campinas 320. Fox Teste, confere, Campinas 320, já tenho aprovado o repetitivo, posso passar? Azul 4201, autorizado para Serra Brava, Quiro Papá, via rota do plano de voo, nível de voo 320, pista em uso 10, primeira curva à direita. Saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5137, azul 4201. Afirmativa, azul 4201, 320, autorizado para subir a rota do plano, decola da El, curva direita da El, transição Motiva, controle 208 e transponder 5137, o azul 4201. 5137, protejamento correto, azul 4201. Portão 9, deixa o microfone para o pushback e acionamento. Centro Recife, Santos, 153, bom dia, até a próxima. 0, solo 06, ali da direita, chama de solo, 1211. Solo 211, sinal. Bom dia, Sinal 9970, autorizando Alfa e Juliette, correção, Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 9970. Alfa e Kilo, pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador, Sinal 9970. Obrigado, Foxtrot. Obrigado, bom dia. Salve 980, inicia a redução de velocidade e aguarde o vetor para o localizador. Reduzindo, aguardando vetoração, vando 9980. Pro 3290, PLBG. 89, alterando Fortaleza com 4 horas de autonomia, o campo 3280. 90, copiado Fortaleza, 4 horas 089 a bordo. Taxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão 0, tem legal 94. No ponto de espera, quando pronto, chame a torre, frequência 18, decimal 95. 3290, tem um bom voo. 3290, obrigado. Para 2.000 pés, última entrada em Salvador, 0.14, WS, em Franco Chapéu, com localizador. A 2.000 pés, a Camará, estabilizado, Pista Rosário, do Espaço de Ali, mantém 9 pés, está bem, Olá, mais zero, complete a aproximação LS e chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Completa, foi de 05, obrigado, bom dia. Torre Salvador, 9980, bom dia, estabilizado LS. 9980, existe 0 no 4, continua a aproximação, agora na pista livre. Aproximação, agora pista livre, 9980. Salvador 1208. 308, bom dia. Salvador, bom dia, o centro 3890. 3890, contato com o radar de decolagem. Eu estou aí mantendo o nível 330, sobre a PUC. 330 na PUC, o centro 3890. Nossa, 3 para a informação está ligeiramente à direita nesse segmento da chegada à margem, cerca de uma milha à direita. Direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, né? 3890. Bom dia, 9980, autorizando via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 4. Bom, 9980. Classe 3 estabilizado. Bravo, autorizador, Rio 59, 3. Classe 3, complete a aproximação aí, é. E chama a 2, Salvador, é 18, próxima lá do 100. Chamando a torre, completando aí, né? Rio 59, 73. Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado em LS, São José. Isso, nossa, bom dia, São 04, autorizado por 0, 20008, nossa. Autorizado por São José, Rio 5973. Portão 9, aprovado pushback acionamento, azul 4201, no chame táxi. Autorizado do Bob, azul 4201. Recife, Austin 2685, alterna 2584. 2085, 2545, obrigado. Salvador, gol 1093, formação Fox, posição 7. 1093, Fox Trot, confere, aguarde um minuto para o chão. Guarda. 3973, Salvador 8, libera direita, transmissão 1211. Frente, libera direita, 1211, 5973. Paulo Salvador, muito bom dia, Rio 5973, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, autorizando Alfa e Kilo até o pátio 3, atento aos sinalizadores naquele pátio. Alfa, Kilo até o pátio 3, atento aos sinalizadores naquele pátio. Salvador, o Oxinete 2111, bom dia, Rio 5973. 2-1-1, bom dia, Galeão 360, tenho aprovado o número 2 para a Copa, informação em curso Foxtrot. Aguarde o 4, senhor, prepare, daí é o Lida e Uni. Só o Lida e Uni, volta. Golo 093, pronto para a Copa? Pronto, tá seguindo. Golo 093, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 2-1, no nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Após Elefa, voa direto, posição Nítigo, controle 1-2-0-8, transponder 5-1-4-6, gol 1-0-9-3. 1-0-9-3, autorizado com 5, via Aper Zulu 2-1, nível de voo 3-6-0, descemos 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, direto Nítigo, controle Salvador 1-2-0-8. Código transponder 5146. Procedimento correto, gol 093, portão 7, chamei pronto para pushback e acionamento. Camarão. Puxanei 62, 1-1, na escuta para o Pocket. 72, a bordo, 4 horas de cabanovia, alterada Ribeirão Preto. 102 a bordo, Ribeirão Preto, por gentileza, eu poderia confirmar a alternativa. Correção, autonomia? 4 horas. 4 horas copiadas. O 4201, táxi aprovado direito até o ponto de espera, costuma 0, que nível no 014, no ponto de espera, fundo pronto, chame torre 118, decimal 95, 4201, bom voo. Afirmativo, táxi autorizado até o ponto de espera, 014, ponto de espera, pronto, 2148, 2211, pronto para o quadro. Puxa na 6211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via para November 857, até Mou Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi, controle Eterem 120 décima 8, transponder 51 40 8962 11. Cena 219, 330 da Leão, aprovada pela Anda 10, direita após da El, Leda Irumi, o Novembro 8, 7 para 8. 208 vai ser o controle, 5140, transponder para o 6219, que está no 05. 5140, corrigimento correto, chame 211, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. E mais alguns instantes, camarada, 621. Tráfego Salvador, bom dia, 1865, posição 1, fundo 1, centro da foto, autorização Brasil. Confere, Brasília, eu tenho o 360 já aprovado, minuto cópia, prepare Árvore Elefa. Árvore Elefa, guarda. Chame 6225, autorizado, puxa, estacionamento no 2, chame táxi. 865, pronto para cópia. Autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, VA para o Zulu no 7, nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5151, voo no 865. 29360, decola Elefa, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, abre Zulu no 7. 208, é o controle, 5151, transponder, voo 865. 5151, protegimento correto, voo no 865, portão 11. Chame pronto para o pushback acionamento. Claro. Controle Salvador, Ascaredo 2229, informação Foxtrot. Ascaredo 2229, identificação, Ascaredo, deixa eu gravar, chama meu ponto ideal de descida. Chegada Mara, alguma possibilidade de aprovar a etapa? Temos para livre. Direto etapa, Ascaredo 2229. Passarei 2229. Separa 2 metais, o último entre Salvador no 04, passarei 2229. Decida para 2 metais, ajuste 10014, passarei 2229. 5973 é o som do Salvador? Salvador 2-0-8. 0-8, bom dia. Salvador, Azul 4201, bom dia. Azul 4201, contato radar da colégio, subi mantém nível de voo 320 até 2000 voo ILP. Sim, 320 até 2000 voo. Posição leva. Número 225, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que negar 1-0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame todos e frequência 1-8, decimal 9-5. Puxa, número 225, tem um bom voo. Linha 3, 2 e 1, temos 2, 9 a bordo, 4 horas, 30, estou acertando, valeu, é capítulo. Pedágio 2 e 1, por gentileza, confirma, 1, 2, 9, quais as informações? 1, 2, 9, 4 horas de autonomia, até na campanha. 29, 4 horas Campinas, copiado. O 6219 tem táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre de frequência 1-8, decimal 9-5. 6219 tem um bom voo. Obrigado, de táxi, pátio, 1-8-9-5, Janeiro. Velocidade, sabe o Passaredo 2229? Velocidade, Passaredo 2229. Uniforme 1, chama Centro Recife, em 251, alterna 3325. 251, 3325, azul 4201. Enviado 177, galeão 3 horas, 1093, taxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 097. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no noite, decimal 95. 1093, tem um bom voo. Pátio Mindão, ponto de espera no 0, torre 1 no noite, decimal 95. É, bom dia, que vai. Ajuste no 0, 1 no 4. 0. Afirmo, 208, bom voo. 208. Coro de Salvador, Oxanel 625. Oxanel 625, contato com a Belanda Colégio, submantenha o 360 viado. Possibilidade da proa de Arbor ou Eleva, senhor? Eteleva, 625. Eleva 625, confirmando nível, autorizado 380, confirme. 380. Espera pronto, chama 62. 62, Lima, vem cabeceu no zero. 093 do Sérgio, uma laje de dois da Avianca, após a Lima tem cabeceiro no zero. Passou a laje da Avianca, a Lima tem no zero, do 093. Atente as instruções do pessoal do solo da infraero e chame pronto para o táxi do 1865. Autorizado chamar para o táxi 1865. 2775, da Mário, chamando o ponto da descida do Mário da presente. Agora Mário vai reportar mais 5 minutos de viagem do Brasil, 5. Olha, Paulo, 36, chama controle, Salvador 1, 208. 208, pode estabilizar, eu passo 0209. Controle, chama 62, 1, está cruzando 2300, Mandael. Célia 2-1-1, aperto o radar na decolagem, subi, mantenho o nível de voo 3-6-0, posso fazer 2-3, do Leda. Leda, Oxalé, 62-1. Azul 4-9-5-8. Altei um nível de voo 150, somente voo de Salvador, aguarde a chegada na área, chame no ponto da descida. Aqui estamos com a Mari, né? Junto com a Mari? Altei inicialmente a Polo de Salvador, aguarde a Mari. Voo Salvador, agora a Mari. Azul 2775, desce para o 050. Chame 225, chame agora o centro Recife, as frequências 260, alterna 28, decimal 8. Vou 260, Fernando 288, 625, bom dia. Vou 1093, já fala 239, chame o controle de Salvador, 208. 308, bom dia. Bom dia, no 093. 093, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o 360. Arbor para o 360. 1093. Azul 4958, voo proa 350, limite será 10 milhas na proa, após a sua navegação por demais. Azul proa 350, 10 milhas, limite após por demais, 4958. Estabilizado, passarela 229. Salvador 229, completa a aproximação LF, chama a torre Salvador em 198, decimal 9. 795, passarela 229, bom dia. Azul 4958, última navegação, vai na Prodimar, a turma da chegada na Mara e chame o BR do Sul. Rua Mário, Figueira Mário, Gema, Entra, Rua de Figueira 49. Taxi 1865, temos 131 na bola, 340 na Mugui, alternando Palma. 131 no Palmas, poderia confirmar a autonomia? 340. 40, portanto, voo 1865, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, voo 1865, tem um bom voo. Autorizado via pátio em Índia, ajustado no 014, quando pronto, ponto de espera, 2295, tem um bom dia, 8 horas na mesa. Controle azul 4958, para a descida. 4958, isso para o 060. 060, 4958. Esse é para 2010, a última transformadora, mas era 4, liderança que sou eu, forma estabilizada no localizador. Negativo, então desce 2000, a livre LS vai passar estabilizada no lock azul 2765. 865, a Lima tem que ser no 0. A Lima tem 1 no 0, 865. É 2229 da sala 44, e daí a direita da sala 201. 201, 210, 29. Sala Salvador, Pastoreiro 2229, livrou? 60, alternativa 2818. 2288, no zona 3, boa. Mota, o 2229. Alfa Juliette, bate principal 2229. 1094. 1094, descendo para 5 mil pés, mas o... Tá bom, se for. Confirmando 3 mil pés. 3 mil pés, 2 mil. Mas era mais uma aproximação instrumento Salvador, do reto de informar, chuva leve sobre o vertical do aeródromo, porém a operação permanece isolada. A informação foi para o 2775? Era o 2775 e o 4958. 2775, copia, grato. 0950, copia a informação. Prossiga para o Zupa 950, seria da chuva, senhor Dourado? Confirma. Chuva leve, confirma? Chuva leve, a espera só permanece igual. Sim, esperado. Zupa 950. Zul 4958, redução de velocidade para 2109. 2109, reduzindo 4958. Mestre 5, declaro 47, controle de Salvador, 108. 208, senhorita, obrigado, bom dia, 1865. Controle, bom dia, 1865, decola, passa 1000 pés, nossa disputa. 1865, contrato na terra da galagem, subvia árvore para o 360. Subvia árvore para o 360, 865. Está autorizado o ILS RUSC 4952? Preciso o presidente RUSC, seria o ILS X-Ray. Eu solicito da presidente RUSC? É, presidente, porque esse é um espaço aqui com a aeronave. Então, o presidente RUSC é aviso 366, descida para 2500 pés, última até Salvador agora no 015. 2015, Serra Vitor 366, até 2500 pés, 4952. Azul 2775, continua em Salvador agora no 015. Piano e 15, Azul 2775. Para localizador Azul 2775. 2775, complete a aproximação LS e chame a Torre Salvador em 1-8 de cima lá. 1895, Azul 2775. Salvador, bom dia, Azul 2775, 8 milhas de localizador. 775, 7805, 3 pouso, pista no 0, 20, 0, 7, 0, 0, 0, 6, 9. 3 pouso, Azul 4958, livre leste o whisky para Estomazé. Vamos estabilizar na final do procedimento. Livre whisky, reporte leste estabilizado na final 4958. 958 inicia redução de velocidade, vai seguir um pela folha companhia com 110 mais igual a speed. 5-4958. Chame o centro de Recife em 260, alternativa 128, decimal 8. 260-282, muito obrigado, bom dia, 965. 04958, complete aproximação, redução, chame a torre 118, decimal 95. Revisando para a mínima aqui, 118, 95, correto. 1895, ó. Torre Buenas Azul 4958. Torre Salvador, Buenas, Azul 4958. Azul 4958, existe na 0, não tem continuidade, estimação, agora está livre. O 4958, agora está livre. Bom dia. Azul 2775, solo 54, libera direita, chama de solo 1211. Libera primeira direita, chama de solo 1211, azul 2775. Faz 958, solo 56, libera direito, chame solo 1211. Direito 1211, azul 458. Solo Salvador, azul 4958. Azul 4958, bom dia, autorizado Alfa Kilo, até o pátio 3, atento ao finalizador naquele pátio azul 4958. Alfa Kilo, pátio 3, até o finalizador do pátio 3. Eu tenho previsto aqui, é 3 Romeu no pátio 3, mas por gentileza o sinalizador confio mais na informação dele. Sim, está procurando ele aqui. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, frente da Golf para Recife 390. 973, bom dia, Golf, confere. Recife 390, já tenho aprovado para cópia. Afirmo, senhor. 973, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Brasilona 7, nível de voo 390. Pista em Usana 0, primeira curva à esquerda. Saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5403 e o 5973. Autorizado Recife 390, via Brasil 17.